Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar o Salmo de número 87, cântico profético sobre Jerusalém, um salmo da família de Corá, dos descendentes de Corá, e um salmo lindo, lindo, lindo. Ele é pequeno, mas é de um conteúdo muito grande, muito profundo, é pequeno em extensão e grande em conteúdo. E nós vamos compartilhar sobre ele. Agora, antes de compartilhar, eu quero aproveitar para agradecer aos irmãos e às irmãs da Igreja Metodista em Jardim Satélite, São José dos Campos, São Paulo. O nosso agradecimento sincero pelo apoio de vocês. Transmito ao irmão Siqueira, à irmã Beatriz e a toda a liderança da igreja, pastor ou pastora, liderança da igreja, irmãos, irmãs, nosso mais sincero agradecimento pelo apoio nessa hora de aflição, como o salmo que estudamos ontem. E ao mesmo tempo transmito uma palavra de consolo à cidade de Vargem Alegre, onde nós plantamos a nossa segunda igreja aqui do campo, que está inundada, infelizmente. O rio transbordou com o excesso de chuva e, por isso, nós temos parte da cidade alagada. De qualquer maneira, nós temos a certeza que o Senhor há de cuidar de cada um dos irmãos, irmãs e há de abençoar a cidade e conseguir resolver todos os problemas. O Senhor é quem pode resolver, os homens, mulheres, as autoridades civis são um instrumento, sem dúvida, mas na verdade é Deus quem vai fazer essa obra. Irmãos e irmãs, aproveito para dizer a vocês que isso só vai aumentar. Isso só vai aumentar. Deus me falou em oração que depois do dia 15 de julho nós teríamos um momento de dureza de coração. E eu tenho percebido isso por toda parte, desde os mais próximos aos mais distantes, um endurecimento de coração. E também catástrofes naturais, nós já estamos nas dores. O princípio das dores já foi há 2.000 anos atrás, as dores já estão acontecendo e tudo prenuncia o arrebatamento da igreja, a manifestação da impiedade do anticristo. E depois a sua derrota definitiva. Por isso precisamos nos fortalecer poderosamente, nos fortalecer muito no nosso coração, por causa desses momentos que nós estamos por ver. Eu acho que ainda na nossa geração podemos ser arrebatados a qualquer momento. E se não for na nossa geração, acredito eu que no mais tardar, aqueles que nasceram aí após o ano 2000, verão essas coisas. Muito bem. Salmo de número 87, cântico profético sobre Jerusalém. O Senhor firmou as bases da sua cidade sobre o Monte Santo. e ele ama os portais de Sião, são mais do que todas as habitações de Jacó. Ah, maravilhas são contadas a teu respeito, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei o Egito e a Babilônia, além da Filistia, ou Filístia de Tiro, e também da Etiópia, como se estivesse nascido em Sião, como se tivessem nascido em Sião. Na verdade, em Sião nasceram multidões que conhecem o Eterno e ele, pessoalmente, estabeleceu como a mais nobre cidade. Assim o Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Músicos e compositores sobre ela afirmarão: todos os meus pensamentos e toda a minha inspiração provém de ti, ó Sião. Aleluia. Irmãos, irmãs, apesar de ser um salmo com 7 versículos, nós temos 5 notas, porque o texto é bastante denso. A primeira nota se encontra no versículo 1. O Senhor firmou as bases da sua cidade sobre o Monte Santo. Este, queridos, é um salmo profético. É um salmo profético. Diz respeito não a só aquele período que estava sendo escrito, mas diz respeito ao futuro e, sem dúvida nenhuma, ao período escatológico. Esse é um salmo profético, cintilando no meio do saltério, como 2 Crônicas 32, 21 a 23, Salmo 86, versículo 9, que antevê a colheita das nações em Jerusalém. A colheita das nações. Jerusalém vai colher as nações, vai acolher, não só colher, mas vai acolher as nações. Sião vai acolher as nações. Segundo Samuel 5, 6 e 7. Como concidadãs com Israel do pleno reino de Deus. Cito Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4, Isaías capítulo 19, verso 19 a 25, Isaías 25, verso 6, Isaías 45, de 14 a 24, Isaías 6, verso 6 a 8, Isaías 60, verso 3, Isaías 66, verso 23, Daniel capítulo 7, verso 14, Miqueias, capítulo 4, verso 1 a 3, Zacarias, capítulo 8, verso 23, Zacarias, capítulo 14, verso 16. Irmãos e irmãs, a análise dessa peça literária sagrada precisa levar em conta a praxe da chamada sintaxe interrompida, ou sintaxe interrompida, na antiga poesia hebraica, segundo a qual as referências às nações devam ser compreendidas como vocativos. Dessa maneira, esse salmo pode ser tematicamente harmonizado com os demais hinos que celebram o amor especial de Deus por Sião. Mesmo entre as demais cidades de Jacó ou Israel, Gênesis 32, 28, Salmo 46, Salmo 48, Salmo 76, Salmo 125, Salmo 129, Salmo 137. Ou seja, irmãos, o próprio Deus criou e estabeleceu os alicerces da fortaleza de Sião. Aleluia! Isaías capítulo 14, verso 32. E do templo, o templo de Jerusalém, como seu palácio real. A expressão monte, em hebraico, está no plural, com a finalidade de ressaltar a majestade e a imponência do lugar onde o Senhor instalou a representação visível do seu trono na terra, como já vimos no Salmo 48, versículo 2. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Você percebe que é uma peça literária. Uma peça literária com a sintaxe interrompida, como característica da antiga poesia hebraica. Nós temos uma série de elementos tematicamente harmonizados junto com outros hinos em outros salmos. Então, é uma riqueza muito grande. O Senhor firmou as bases da sua cidade sobre o Monte Santo. A segunda nota encontra-se no versículo 3. Ah, maravilhas são contadas a teu respeito, ó cidade de Deus. E a nota diz assim: celebração de Sião, como a cidade de Deus. Salmo 46, Salmo 48, Salmo 76. Esse versículo pode ser assim transliterado a partir do original hebraico: Nishbadot, Medubah, Bak, Ir, Eloim. Então, a celebração de Sião como cidade de Deus. A terceira nota, meus irmãos, minhas irmãs, está no versículo 4. Entre os que me reconhecem, incluirei o Egito e a Babilônia, além da Filístia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. Esse salmo prevê o dia em que todas as nações da terra, inclusive os antigos e tradicionais inimigos de Israel, serão convertidos ao Senhor. Veja como já diz respeito ao momento final da parusia, da segunda vinda de Jesus. Quando todos, até os antigos inimigos, irão se converter a Jesus e formarão um só rebanho de um só pastor. Isaías capítulo 19, versículo 21, Isaías capítulo 26, versículo 18. Deus mantém um registro sistemático e atualizado de cada indivíduo que o aceita como Senhor e Salvador pessoal, mediante uma fé sincera, fiel, de maneira que essas pessoas passam a ser, independente da sua origem étnica, cidadãos do reino, com todos os direitos e privilégios e deveres reservados aos filhos de Deus. Você encontra em João, capítulo 1, versículo 12, Oséias, capítulo 6, versículo 3. Portanto, os incrédulos são advertidos sobre o cuidado especial com o qual o Senhor zela pelos seus e as punições reservadas para todos aqueles que se atreverem a lhes fazer qualquer mal. Isaías capítulo 14, 28 a 32, Salmo 105, verso 15. Você percebe quantos textos nós já citamos de Isaías? Porque Isaías dos profetas é aquele que, um dos um dos que mais aponta a obra messiânica, a obra do Messias, e um momento em que o Messias vai prevalecer e vai incluir todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Muito bem. O Egito, também chamado de Raabe, como nome poético, o Egito é chamado Raabe, é o seu nome poético, como Núbia em hebraico, Cus, Isaías 51, versículo 9. E a Babilônia representam todos os gentios e o poder civil da época. Então, quando se está falando em Raabe, em Cus, quando se está falando desses nomes, está se promovendo uma inclusão de outras nações que foram, inclusive, inimigas, mas que depois do momento da salvação, estarão juntamente com aqueles que também aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, desde que aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. E representam todos os gentios e o poder civil da época. O versículo 5 traz a nota de número 4. Na verdade, em Sião nasceram multidões que conhecem o Eterno e ele pessoalmente a estabeleceu como a mais nobre cidade. Olha que curioso, em Sião nasceram multidões. Ora, Jerusalém, irmãos, e Sião é muito pequeno. Você sabe disso, é só olhar a geografia. Então, essas multidões que são citadas aqui não podem estar apontando multidões literalmente, mas todos aqueles que abraçaram a fé no Messias de Israel. Nota de número 4. Jerusalém restaurada, momento da Jerusalém restaurada, onde o povo de Deus herdará todas as nações da terra. Veja, então, na medida em que eles herdam todas as nações da terra, é como se essas multidões tivessem nascido lá. Porque nasceram de novo a partir da obra que foi feita lá por Jesus. Ele pessoalmente estabeleceu a Jerusalém como a mais nobre cidade. Herdará todas as nações da terra. Esse versículo pode ser assim transliterado a partir do original hebraico. Utzion Yemar Ish Veish Yulad Bah. Verru, Yeshone, Neha, Elion. Repito para você. Utzion Yemarish, Veish Yulad Bah. Verru, Yeshone, Neha, Elion. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é esse idioma santíssimo. E a quinta nota, meus queridos irmãos e irmãs, se encontra no versículo 7. O versículo 7 diz assim: músicos e compositores sobre ela afirmarão: todos os meus pensamentos e toda a minha inspiração provém de ti, ó Sião. Ou seja, a nota da BKJA, a verdadeira felicidade se encontra na presença de Deus. Irmãos, irmãs, esta é a maior verdade que nós precisamos anunciar às pessoas. A verdadeira felicidade se encontra na presença de Deus. Hoje podemos experimentá-la pela fé na cidade celestial de Sião. Contudo, a teremos plenamente como um divino rio de delícias. Salmo 36, versículo 8, cujos canais alegram a cidade de Deus. Salmo 46, versículo 4. Os versículos 6 e 7 podem ser assim transliterados a partir do original hebraico. Adonai Shpor Bishtov. Adonai Shpor Bishtov. Amém. Zeiludá Shan, Vesharim, Kesholelim, Ko Mayanai Bak. Repito para vocês, Adonai Shpor Bishtov, Amin. Zeiludá Shan, Vesharim, Kesholelim, Ko Mayanai Bak. Bendito seja o nome do Senhor, tanto pela sua palavra como por essas notas que nos ajudam a compreender que essa Jerusalém cantada e poetizada é a Jerusalém da história, mas também aponta para a nova Jerusalém, onde estarão reunidos aqueles que creem no nome de Jesus, o Rei de Salém. E aí você lembra, falando em Rei de Salém, você lembra de Melquisedeque. Eu encerro essa devocional de hoje com Jerusalém amada do Senhor, Salmo 87. Os filhos de Corá entoam um cântico para Sião. E nós devemos entoar um cântico para a Jerusalém celeste. Jerusalém foi estabelecida por Deus para ser o lugar de sua presença. Meus irmãos, Jerusalém foi estabelecida por Deus para ser o lugar de sua presença. Não há como negar isso. Quando ainda estava na mão dos jebuseus, Deus permitiu que Davi a tomasse, porque Jerusalém foi estabelecida por Deus como lugar da sua presença, como um novo momento do tabernáculo. Ela está alicerçada em santidade e separada como casa de bênção, casa de alegria, casa de louvor, casa de paz. O Senhor ama as portas da cidade santa mais do que qualquer outro lugar. Coisas grandes e maravilhosas devem ser ditas à casa de Sião. Aleluia! As nações reconhecerão a importância e a centralidade de Jerusalém para o mundo, e com respeito a ela se dirá que este e aquele nasceram nela. Ora, quem nasceu nela? Todo aquele que crê em Jesus Cristo. Esse nasceu nela. É filho de Jerusalém. É filho do Messias. É irmão mais novo do Messias, melhor colocando. É filho do Pai. Isso porque o próprio Messias é quem a estabelece. Na verdade, Cristo teve poder para derribá-la em 3 dias, no que diz respeito ao pecado, Irmãos, pois quanto a morrer foi para o pecado, em 3 dias o Senhor derrubou o templo de Jerusalém. No que diz respeito ao pecado, derrubou o pecado em 3 dias, desde a sua morte até a sua ressurreição. E Jesus Cristo foi capaz de reedificá-la em 3 dias, também no que tange à ressurreição. Se por um lado ele derrubou em 3 dias, no que diz respeito ao pecado, por outro lado ele reedificou Jerusalém em 3 dias, no que tange à ressurreição, ou seja, a nova vida que ele nos oferece. A vida glorificada, o corpo glorificado, a mente glorificada, o coração glorificado, o ser glorificado. Aleluia. Quando o Senhor fizer registro da história e esclarecer que Jerusalém é mais do que um ponto geográfico, mas, sobretudo, um lugar da sua habitação, como um tabernáculo, então nós todos entenderemos que ele nasceu lá. Jesus nasceu em Belém, para você não ficar com dúvida. Mas a obra do Messias alcança o seu ápice ali em Jerusalém e no Calvário. Então nós entenderemos que ele nasceu lá. O que nasceu lá? A derrubada do pecado e o erguimento. O derrubar do pecado e o edificar de uma nova vida. Então nós entenderemos que ele nasceu lá e os filhos do Calvário também. Nós somos os filhos do Calvário e nós também nascemos lá. Todos os cantores, adorem ao Senhor e saltem de júbilo e entoem dizendo que todas as fontes da vida estão em Jesus. Eu repito para os irmãos essa última frase para o encerramento da nossa devocional. Todos os cantores de todas as igrejas, ainda hoje, adorem ao Senhor, saltem de júbilo, entoem dizendo que todas as fontes de vida estão em uma só pessoa, todas as fontes de vida estão em Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor para sempre. Aleluia, amém. Bendita seja Jerusalém, amada do Senhor, bendito seja o Senhor de Jerusalém, que é Jesus Cristo. Que o Senhor te inspire, como filho do Calvário, a adorá-lo, a bendizê-lo, a exaltar, a saltar de alegria, porque você nasceu dessa obra. Dessa obra de eliminação da natureza do pecado e do nascimento de uma nova natureza. Que Deus opere essa grande obra na sua vida e você salte de louvor por isso. Oremos recebendo a bênção nesta hora, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a inspiração e a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém.